Está no localizador, apenas para a gente checar o nosso equipamento. Obrigado. Gente, compete a aproximação final, torre 18, decimal 6. 286, obrigado, bom trabalho. 6, 2, 6. Não vai reportar, Sra. Juliette. Certo, eu decoro os 3, 4, chamei, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, direto certo, obrigado. Torre Salvador, cordial, boa tarde, de Oxana 63, 26 e ILS externo. Oxana 63, 26, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 14 nós, check trem. Baixou, travou, autorizado pouso na 10, 63, 26. Reporte localizado. Bona 648, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, 648. Cometa 063, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 063, chame o centro Recife, na frequência? Frequência primária 12685, a secundária 125, decimal 45. 063, chame o centro Recife 12685, alterna 12545. Na 6326, no solo 38, livre à direita, chame o solo 120, decimal 8. Correção 121, decimal 9. 1219, grata. Escuta na Alfa. Alfa Juliette 016326. Tráfico 54473. Segundo informações, a DLA foi para os 30 agora. Começou a ter.

Para o pouso 1850, Juliette Adama. 850, Torre Salvador, está 3154, pastor externo baixado travado. 3154, livre pouso, pista 10, vento 110, graus 159. Livre pouso 110, 3154. Salvador, boa tarde, Oxalé 6315, pode esperar 0, pronto. Oxalé 6315, mantém a posição de espera. Certo. A última informação foi colocada aos 30, ok? Deve aguardar mais um pouquinho, né? 648, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 159. Livre pouso 10, voo 648. Na 6315, decolado de 44, chame controle no 0.8. 1208, na 6315. Juliette Tango, autorizado. Ok, obrigado, Juliette Tango. Controle, Salvador, boa tarde, o Juliette 3.5. Juliette 3.5, quanto a radar, para o 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, Juliette 3.5, direto para o 360, pode vai direto, Leda? 3.5, autorizado, da El. Autorizado da EL 6.5. Delta, prossiga. Zero 5 no POB, vai voar pro farol de Itapuã, reposta no DEL para descida. Mantém escuta, voo 9648 no solo de 46, livre direito, chame só 1.9. 219, voo 9648, vai lembrar. No Romeu Oeste, eu prossigo. Aqui no Romeu Oeste, reporte pronto para ataques. Paulo, muito boa tarde, eu vou no meio, 48, livrou na sua escolha. Alfa Juliette pro 02, no meio, 48. Júlio, a Serratango vai cruzar no nível 060, bota 5 planos para trás, outro vai prosseguir no nível 065. Júlio, a Serratango. Juliette Serratango, modificado aos 47, suba para o 065. 065, Júlio, a Serratango, obrigado. O meu acho que autorizado táxi até a intersecção Papá, reporte para ingresso na pista no site. Lógico, aguarde. Mantenha ponto de espera. Alô, meu ótica autorizada, ingresso, né? Pistão 197, reporte aliado e pronto. Olá, Oceaner 6142, Kuno 09 a bordo, 3 horas de boa ideia, alterna Natal. Fiquei com 1014, Pátio, Índia e Alfa, 286, obrigado. 50. Chegada mais 050, quando possível, pro Adidor na 8ª. Mantenha a chegada. Mantendo 63 no máximo. Sim, para todos. Meu Oscar, autorizado decolar, cabeça pista 197, vento 110 graus, 15 nós. Zona 4, autorizado com a etapa. Zona 4? Chamar o BR3, Zona 4? Afirmativo, está autorizado com a etapa na presente. Obrigado, senhores, para o etapa, BR3, Zona 4. 3, 1, 5, chame centro Recife, frequência no 251, alternativa no 3325. 251-3325, Renan 63, 15, boa tarde. Romeu, acho que é decolado de 5-2, chame controle 1-2-0, decimal 8. 208, Romeu, acho. Depois é o Kilo, Romeu, Comandador, cordial, boa tarde, Oceaner 6142, próximo ponto de espera, pronto. Oceaner 6142, autorizado, ANI decolar, pista 10, vento 110 graus, 15 nós. Ali decola, Oceaner 6142. Para o 5490 ou 47? Informação, tá por nossa posição de 11 horas a 3 milhas manteram no meu pé. Então, Bravo November 2, papá. Na 3-1-4, desça para 2 mil pés. O ajuste é 1-0-1-4. Reporte localização. No 4 é o controle. 6-3-1-4, prossiga direto. Desça para 2 mil pés. O ajuste é 1-0-1-4, reporte localizador. Ok, descendo para 2 mil pés, 1-0-1-4, reportando no localizador, 6-3-1-4. Controle, o Mike Eco Delta informa já superado o tráfego. Gente, Mike Eco Delta, reporte no ideal para descida ou através de Pituaçu? Informará, Mike Eco Delta. Autorizado, chamará a frente para o táxi 3-1-4-1-3-1. Salvador, boa tarde, Oceano 6142. 6142, contato radar para o 350 na saída PUCA. 350 PUCA. O Mike Eco Delta passando através de Pituaçu, na proa de Farol de Itapuã. Vai a 1000 para 500. Mike Eco Delta também torre a noite decimal. 18.62 é a Mike Eco Delta. Torre Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Na proa de Farol de Itapuã, passou Pituaçu, abandonando 1000 para 500. Instruções para pouso. Papapá, Mike Eco Delta, autorizado curva base pela direita. Reporte travado, reporte trem de pouso baixado travado no final da 1-7. Autorizado, direto, proa da base pela direita, reportará o trem na base pela direita da 1-7, Mike Eco Delta. Eu solo triple 5447 para o táxi, POB 28, alterna Palmas. Autonomia de 5 horas e 30. Palma, Serra Brava, Papa Juliette. Palma, Serra Brava e Juliette. Pátio Índia, quando pode esperar, 118 anos seguindo o azul, 5447. Azul 4 Fono, 3 Fono, com 1-2-2 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 40 de autonomia, pronto para o táxi. 2685 no 2545, correção. 1260 no 288, Juliette Serratão. Delta, confirma o empate para o qual irá taxiar. Estimação, torre 986. Santo 86, bom dia. Salvador, muito boa tarde, Oxiné 6314, está a 2 milhas e meia do externo. Oxiné 6314, continua a aproximação, cheque trem ainda não avistado. Aguardando 6314. Vai ingressar na base pela direita da 17, o Mike Echo Delta, baixar de trabalho. Mike Echo Delta, pista 17 livre, livre pouso, pista. Vento 110 graus, não sei conosco. Livre pouso, Mike Echo Delta. Na escuta, prossiga. Afirmo. 392, boa tarde. A senhora identificação, autorizado chega da Mari. O ITAP da presente e desça para o nível 050. O ajuste no 094. 094, 050, ITAP, identifico, atento, 6314, continue a aproximação, informa tráfego à sua esquerda, Sierra 76, pousando na 117, autorizado pouso na 110, vento 110 graus, 104 nós. Não tem o tráfego avistado, está livre oposição 10, final 6314. Foi Salvador, azul 4131 no ponto, espera 0 pronto. Azul 4131, não mantém ponto de espera. Azul 3, Vitor Michael. Sim. Onde para, pulando da 10. O transponder 5140 e o controle após confirma. 2080, obrigado. Chama nele. Salvador, boa tarde, gol 1649, informação X-Ray Leal. Decorda 1-0, curva à direita da El Leda, 1208, controle 5152, transponder. Camarada no 2. Da posição ETAP, desça e mantenha 4 mil pés, correção 3 mil pés, o ajuste no 0 no 4.